Grande Curuçá. Vamos nós pra mais uma tradição. Um feliz 2020. Acabou de vocês, já estão curtindo o festão dos veteranos desde ontem. A gente fazendo a alegria desse povo maravilhoso do município de Maracanã e toda a região. E hoje tem o nosso bingão, hein? Pra começar o ano com o pé direito, compra tua cartela e bora se divertir, que hoje tem um show completo do Vanguard a toda a família de Maracanã. O Vanguard chegou! Chegou! Vanguard treme tudo. Vanguard treme tudo. Vanguard treme tudo. Treme tudo. Vanguard treme tudo. Aqui na trilha. E a sua primeira dama, Gabi. Bora começar. Bora começar. Um abraço especial também pra galera aí de Maracanã. Nossa amiga Verena, lá no bar, encontro dos amigos, o Russo Motos, Russo Mototáxi, o Juninho e o Paulo de Carajás também, já no Manguale. Ele voltou, ele voltou. Vanguard, o treme tudo. Só não vai te perder por aí, por favor. Eu pego o meu carro e vou pra curtição. Chego junto da... Um feliz 2020 a todos vocês aí da minha produção. Parado, começa logo a dançar. E aí, Leozinho, nada? Som automotivo do Pará. Não conseguiu. Treme tudo. Treme tudo, Vanguard. Itiban é um som que o seu carro merece. Se ouvir a qualidade, você nunca mais esquece. Os melhores projetos é com o Haroldo e Menka. Na gerência dele! Wanderson na gerência. Raul da produção. DJ Brasil. DJ DJ. Cidade Nova, e vieram uma subcomitiva, tão aqui no Vanguard também. Maestro. Maestro. Maestro DJ Valdo Alves. Família Brisa. Alô, Cebola. Tiaguinho da Areia. Tá na área também. A galera curte DJ Ademi. O novo som da nova era é o tornado, a paixão da galera. A aparelhagem que o povo já consagrou. Louca mistura. Vem pra festa, vem pra festa, vem, vem. Amigo J da Pressão, Leandrinho Pop. Obrigado, Jade Elson. Ele, o Neto Santos, toda a equipe acelera no quilômetro 31. Nessa festa que eu quero te levar. Com esse som você vai se levantar. É a paixão da galera, vem dançar. Vou balançar a noite inteira sem parar. Vem pro Vanguard, vem! Everton Designer, Gilson's Lanches, DJ Sandro Souza. Vou só tornar, eu vou te amar. É o som! O som do meu bem, a qualidade que não tem pra ninguém. Venha pra cá que a gente espera, venha sentir a pressão da galera. Vanguard, Maestro DJ Valdo Alves. Chega pra dançar, o menino Rubi é nave mirim do Pará. Chega pra curtir, chega. Bora começando no tempo bom. Rubi é nave mirim. Alô, Maracanã. Aonde ela chega, essa nave dá um show. É o mini Rubi. Mais um CD pro nosso canal, Master CDs. Lá no YouTube. Tocando seu coração. Site Melody Brasil, site Melody Pará. Aonde ela chega, essa nave dá um show. É o top das aparelhagens, Marcelo Silva. Melhor som automotivo do Pará. Tocando seu coração, fazendo você... Vanguard. Mini Rubi, a nave mini. DJ Arnaldo você que tá pelo externo, 10 minutinhos. Já tem o primeiro prêmio domingo, tá bom? Fala, Vimirim. DJ Arnaldo no comando, toca todas pra você se divertir. Solta a batida aí, compadre. Maestro. Maestro DJ Valdo Alves. O xodozão de Curuçá. Vem pra cá. Vem pra cá. É hora de zoar. Essa galera é muito doida e tá querendo balançar. Essa Leozinho multimídia. Cadê você, Leozinho? Os DJs do tubo e nada e muito som vou detonar. Vem pra cá. É hora de zoar. Essa galera é muito doida. Alô, família Brisa. É tudo nosso hoje. Tem começo e não tem hora pra acabar. Pois os DJs do tubo e nada e muito som vou detonar. Esse som dá um show, sempre nessa onda de fazer você dançar. É da Marambaia, essa galera de Belém. É da Belém. É da qualidade, esse som dá um show. Tremitudo Vanguard. Essa onda de fazer você dançar. É da Marambaia, essa galera de Belém. E o Marquinhos se lembra, ó. Para meu parte de paz, meu nato, fazer você balançar. Solta a batida desse brega pra esse povo balançar. Toda a galera contagia, tá em Guaraneu. Solta a batida bem, fica contida bem. Solta a batida aí, solta a batida. O nosso amigo Thiaguinho lá do Lava Jato, Guarda Irmãos. Ele veio fazer o Vetar no Vanguard também. Thiaguinho! Esse som me faz sonhar. Sobre esse som, eu vou te convidar para dançar. Esse som me faz sonhar. Sobre esse som, eu vou te convidar para dançar. Nessa festa eu me apaixonei por você, me encantei. Menina linda, vou te conquistar. Você é tudo que eu sonhei. Vou pedir para o DJ tocar mais uma canção. DJ Tavinho, te tem outra vez, tocando no seu coração. Bora, Marquinhos! O poderoso Corinthians faz você dançar. Essa galera é muito doida e bota pra quebrar. Te segura que sábado e domingo é do alvo, irmão. Com você, o Vanguard na Ilha do Amor. Toca pra valer. O poderoso Corinthians faz você dançar. Essa galera é muito doida. Premete, Quirãozinho, viu? DJ Tavinho faz a onda junto com você. O poderoso Corinthians toca pra valer. No Sumo Vanguard. Ele é DJ, de que agora eu vou falar. Ele é conhecido no Brasil e no Irãozinho. Vamos ver certinho que a galera quer dançar. Ele frenético. Parente sem você, agita a galera, vamos dinho. O meu parceiro Fábio Elson Burani. Quem comanda é tá de folga hoje. Tremitudo Vanguard. Um show de som. A força máxima. Pra quem nunca amaneceu desse jeito. Entre dessa vez eu fui. Pra o quê? Pra me encontrar com você. Já já tem o primeiro prêmio do bingo, te prepara aí. E me encantar com som. Orientar. E a família Brisa. Curtindo o Vanguard demais. E comando o som. E o Vanguard vai. E faz você dançar. E o maestro já detonando, detonando. A força máxima do som. Vai. Vai te encantar. Yeah, yeah. Descubra o som. Família, pega a fuga de Curuçá. Orientar. O Marquinho da trilha, essa primeira dama Gabi. Tudo Vanguard! Um treme Vou lhe dar só um pancadão de coração. Vem, vem dançar. Vou te deixar e faz a galera agitar. Vem, vem curtir. Vou lhe dar só um pancadão de coração. Vem, vem dançar. Vou te deixar e faz a galera agitar. Quero ver você detonando no salão. Com o líder som, esse som que toca no seu coração. Me conquista a multidão. Toda a família 3D de Maracanã. Por aqui. Já estão aqui no Vanguard também, aquele abraço, viu? Coração. O Treme Tudo do Pará. Vem comigo, vem curtir. Vem comigo, vem curtir. Hoje aqui no quilômetro 38. Alô, Maracanã! O nosso amigo careca também do ônibus, o Adriano, o meu amigo Adriel, o nosso grande amigo Ailton de Castanhal, tomando todas e tá curtindo o Vanguard aqui no Festão dos Veteranos, valeu! Nunca amanheceu assim, ó. Maestro. Alô? Alô? Boa noite, Luara. Maestro. Maestro DJ Ivaldo Alves. Ao som do meteoro, só quero te amar. Já já teu bingo. Ao 2020, e que esse ano venha com muita paz, com muita saúde a cada um de vocês. Estão chegando hoje aqui, uma boa sorte a todos. Não esqueça de comprar tua carteira. 10 minutinhos, o primeiro prêmio do bingo, tá bom, gente? E o Treme Tudo Aguardo está aqui, junto com vocês, no Festão dos Veteranos, no nosso querido município de Maracanã, tá bom? As emoções vão acontecendo, tem muita coisa pra rolar. Vamos, Alves, Fabinho e vamos pressão! É indiscutivelmente Splash Banda. Bora com gente, só na mão, vai! Eu sei que vou te amar. Vem pra cá. Deixa o som te levar. É o Raul. É o super pop som. É o arrasta povo do Raul. Rafa Cola, gerente de produção. O peso desse som. E o gerente Iranzino aqui do lado. Na parte dele vai te levar. Agora eu sei, você é meu. O Leozinho Multimídia. Meu coração eu te entreguei. A Liviazinho, o Henrique. Você, a Letícia Agostinho, o Treme Tudo Vanguarde. Amigos da Vila do Itamaraty. Meu super pop song. Meu super. treme tudo do Pará. A tradição não pode parar. Vanguard. Vanguard. O treme tudo do Pará. Mais um super show. Alô, Diego da família Maremoto. Se tiver aí, dá um cheio aqui com o Valdo, rapidinho, tá bom? Bem-vindo 2020! Eu consigo acostumar a não te ver na cama. A tristeza bate em mim como noite sem luar. Mensagem no celular pedindo pra atender, mas acho que é melhor existir e não ligar. E você canta? Eu aguento. E você bebe! Ao ver sua foto no coração! Morro de saudade e ouvir a sua voz. Treme tudo, Vanguard. Digo alô, como vai? E você responde. Canta, Marquinho, canta! Como acha que estou? Se lhe vi com outra, juro mudar meu jeito. Não me troque por ninguém. Massacrando! Nesse dia primeiro, hoje aqui em Maracanã, o som do Vanguard! Já já tem o nosso bingo! Treme tudo, Vanguard! Que lembra dessa aqui, ó! Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhar. Família Bico Saudade. Um abraço muito carinho a cada um de vocês que estão no Vanguard também. Mas veio você. Pra o quê? Pra me ensinar o que é o amor. Vem fazer o V. Você ainda hoje não tomou a primeira de 2020, agora é a hora. Mas tudo bem, se tudo está você. Leozinho! Não. Absolutamente aquelas que não cedem. Treme tudo, Vanguard de Curuçá. Trio das aparelhagens. Maestro DJ Valdo Alves. Alô, galera de Maracanã! Seus olhos te entregavam, eu bem que já desconfiava. Eu logo de cara fiquei louca por você. Como me explicar? Amor, melhor deixar pra lá. Tem coisas. Aí o cara, corre no bar, pega logo um pacote pra começar o... Hoje é aniversário dele, Nilzinho, tô muito feliz. Parabéns pra você, viu? Linda de morrer, parece até conto de fadas. Eu Raul. Raul da trilha. Ah, essa paixão surgiu do nada. Me apaixonei por você, anjo sem asas. Oh, esse amor que eu quero. Família Maremoto. Se tiver alguém da família Maremoto aí, dá um cheio aqui no comando, rapidinho. Aqui com o Valdo, rapidinho, rapidinho. Oh, essa paixão surgiu do nada. Bora, Diego! Me apaixonei por você, anjo sem asas. Obrigado a toda a família Brisa do quilômetro 39. O Rodrigo, o meu parceiro Rivaldo, o Thiago e ele, o Marcelo. Nem troco por nada, meu anjo sem asas. E a gente vai começando mais um show! Conselho pra começar. Vanguard, o som feito para pessoas de extremo bom gosto. Alô, família dos veteranos! Não fui eu quem disse adeus quando tudo estava. Você vê que meu parceiro parceiro Thiaguinho, lá do Lava Jato, bota em mãos. Vai baixar, vai curtir, Thiaguinho. Felicidade. Esse é o teu setor, meu irmão. Vocês! Fotos de uma paixão. É, Vanguarde. Hoje rolam pelo chão. Maestro, maestro. Do amor que existiu, não há nada mais. Você juntinho com ela, vai cantando no Vanguarde assim, ó. Juntos sonhamos, juntos está. Não tinha o direito. Vandinho Show. Vou aceitar. Se daqui pra frente. Dá o nome da cerveja, Maracanã! E canta com o maestro desse jeito! Amanheceu curtindo essa música aqui. Passa um filme na cabeça da galera que já vai curtindo a primeira festa aqui em 2020. Um Vanguarde no Bingão dos Veteranos aqui no KM38. Oi, senti. Eu vou mesmo endoidar. Vou ficar maluco. Vou ficar maluco. Sem você, amor, eu vou estar perdido. Baby, amor. Vai logo no bar, pega o teu pacote. E bora começar, vem. Sou o teu homem e confesso. Fala, Dieguinho. Dia em te penso e não canso de te dar amor. Se te faz, eu enlouqueço. Coração bate no peito, salto, sabe. Quem sabe pode cantar. Mas tu é. Essa primeira dama aqui no Vanguarde, muito obrigado. A Preciosa e o Vandinho tomando todas, curtindo de boa. É muita emoção. Não sei calar o meu coração. Tipo de mim me chamando na solidão, no cenário triste da dor. Procuro em você e não acho aquele amor. Em você eu não acho. Procuro em você e não acho. Na solidão, no cenário triste da dor. Quero tudo de novo. O que é... Só pra quem se lembra. Onde escondeu aquele. Aquele amor que ganhou meu coração? Onde escondeu aquele amor que ganhou meu coração? É mais uma aqui da série, ó. Parceiro Diogo do Maremoto! Lá no quintal do homem! Quando penso em ligar pra você. Bora, Diogo! Eu me escondo de. Daqui a pouquinho quero você aqui em cima dando aquele amor pra galera. Eu não quero criar esperança. Já já tem DJ Fabinho! Mas não paro de pensar em você. Meu casamento foi marcado pra semana que vem. Mas como é que eu vou me casar? Eu queria. Um abraço, Carlinhos. Carlinhos Passarinhos. Esquecer que um dia. O homem da César tá com a gente hoje, Irã. Ele trouxe três sacas de dinheiro pra gastar no Vanguarde, meu irmão. Meu coração não quer deixar. Ele chama por você. Canta! É seu nome que ele grita bem. Diz como é que eu posso ser feliz. E a família 3D de Maracanã. Apoio do Peixe Bola aí, meu irmão. Toma. Vanguard de Curuçá. Aqui na trilha, sobre minha dama Gabi, ele que gosta. Mais um CD pro nosso Siena, que tem o carimbo do Vanguard. Ele é vencedor. Bora, Marquinhos! Vencedor. E a Gabi também. Vencedora. Vai começar, Deus, ele mora. Há uma cerveja aqui no comando, viu? Eu já ia tomar a primeira de 2020. Simbora! Leozinho Multimilha, quer ver? Pera aí. De montão, essa aqui. Eu vivi, me entreguei. Vamos! Todo esse amor. E você vem dizer que não me quer mais. Não consigo esquecer. Nossa última vez foi real, juro que. Chegou a primeira de 2020 aqui, o Thiaguinho. Do Lava Jato, Quatro Irmãos. Eu lembro. Gerozinho! De cada parte de você. Nos seus beijos sempre viajei. Lembra ou não lembra? Lembra? Ficou pra trás. Lembra! Treme tudo. Treme tudo. Treme tudo, Vanguard. Lembra ou não lembra? Eu lembro de cada segundo em que me queria ainda cada vez mais. Ficou pra trás. Se liga! É a primeira de 2020! E o Vanguard já começa por Maracanã! Quilômetro 38, festa dos veteranos! E o maestro Evaldo Alves já balançando, sacudindo. Você pede o meu amor e o que fazer não sei. Tô menina quando eu conheci você. Talvez seja culpa, ilusão de um coração. Não sei mais. Equipe Os Pescadores lá de Boa Esperança. Não sei, não sei. Eu sei, se não entende o que aconteceu. Não consigo gostar. Olha pra lua, olha pra lua. Se eu olhar pra lua, vejo o seu rosto. Efeitos de paixão de adolescente. Se eu olhar pra lua, vejo o seu rosto. Efeitos de paixão. Então você diz pra mim que esse amor é impossível. Esse amor. Esse amor. Vanguard. Esse amor é impossível. Esse amor é impossível. Vanguard. Bora mexer com o coração, coração. Tudo, Vanguard. Até ontem, só queria beijar na boca. Vida louca e bebedeiras. Até ontem, eu queria morrer solteiro. Olhares e gastar dinheiro. Sem norte nem sul. E aí passa o filme na cabeça, né? Só queria viver a vida. Amigos do Fluminense, às vezes, lá da Vila da Passagem, muito obrigado, viu? Com medo de me apaixonar. Meu coração ficou. Foram tantas despedidas, aventuras mal vividas. E com medo de me apaixonar, meu coração ficou. Canta vocês! Mas foi no teu olhar que eu sossegui. Convidado todo mundo que a gente vai estar dia 25 e 26 agora. E Boa Esperança, gente. O festão também dos veteranos é a tradição. Traz o Vanguarda esse ano. Alô, Boa Esperança! Mudou da noite pro dia. Mudou da noite pro dia. Juntos, estão com a gente também! Já por aqui o DJ Fabinho já vai assumir o comando. Até meia-noite. Vocês vai. Simplesmente você apareceu. É, não me preparei. Responde, já tomou a primeira de 2020. Já, não já? Com certeza. Pra suportar essa dor outra vez. Não sei. Que meu amor é bem maior que o medo de sofrer. Meu parceiro Paulinho Boca de Cantor, do quilômetro 38. Já está com a gente no Vanguard, olha o Paulinho. Pagando pra ver. Dá um droga, cerveja, canta, canta. Não vou ficar longe de você. Canta pra ela, canta. Não vou ficar longe de você. Te achei, não vou te perder. Tô livre pra amar você. Vai dando sede, mãe. Ai, ai, ai, amor. E o quê? Eu quero provar o mel do Chico. Olha o meu parceiro Ivan por ali, mano. Ivan Mixer. Eu quero conhecer e saber teu jeito. Esse é moral, meu irmão, mano, Ivan. O cara tá 24 por 48 desde ontem, meu irmão. Tá fazendo um vizinho. Um abraço pra você, meu brother. Minha amiga Neila, por ali também, ela e toda a galera. Neila, Valdo Alves. Ela que é a cozinheira do amor, meu irmão. Bora, Neila! Mas a verdade não sei como fazer. Mas a verdade não sei como fazer. Bora, família, tomar a primeira de 2020, bora. Será que comigo tudo eu daria? Eu acho que ele nem parou ainda, tá meio bêbado disso. Tu és o causador do peito. Canta! Mais uma vez, filha, vai. Ai, ai, ai, amor, eu quero provar. Vai começando, vai começando, vai começando. E o Vanguarda chegou. Se por ali também, galera lá no Tauá, tá em peso. Bora, Big Sim, um abraço pra você, meu irmão. Ele é velha guarda do Fabinho, tempo do Zimba, no papai. Bora, Big Sim. Olha, meu parceiro Diogo do Maremoto, vem canário, bora, Diogo. Ele, meu parceiro Black, também, toda a galera. Um abraço pra vocês com muito carinho, Val Lopes, Fabinho. E o Val Pressão. É eletrizante do Acará. Olha a gente de Manesson. Bora tremendo. Balançando, sacudindo tudo. Pode chorar, pode sofrer. E nunca mais eu vou voltar pra você. Pode. Pode chorar. Pra Treme Tudo Vanguard. Vanguarde! Olhei pro celular, vi uma mensagem de um parceiro de ouro chamando de meu bem. Os olhos se encheram de lágrimas. Agora tô um tempo sem saída, porque entreguei a minha vida e você só quis brincar com meu coração. Mas eu sei a que se faz. Valeu, Diogo, abraço muito carinho pra você, meu irmão. Ele com toda a nossa família Maremoto já tá no circuito. Eita, vó do Alves, Juninho. Tamo junto, filho, misturado. Olha como muito carinho, a gente manda um forte abraço. A galera de Maracanã, presente com a gente, tá ok? Tá todo mundo junto aqui no Vanguard hoje. Curtindo, dançando, se divertindo. A galera da Panificadora só na frente. Meu amigo Dudu, rei da popa, tá com a gente, pra cima, Juninho. Bora, vó do Alves, Juninho. 3, 2, 1, libera a Valdo Alves! Obrigado, Diogo, parceiro nosso do Maremoto. Tá aqui com a gente, vai curtir esse dia primeiro. Obrigado, Maninho, valeu mesmo! Foi muito mais do que eu queria. Foi bem mais forte, durou muito mais que um dia. Mesmo assim, quem ia imaginar? E eu que andava tão sozinha, virei de canto, olhei e segui a minha intenção. Quem vai me julgar? E o Vanguard vai tocando! E agora vai tocar o DJ Danilo no nosso auge som, no apoio o seu Cleison. Já comigo o jogo não é mamona, viu, meu irmão? O show vai detonar no apoio do Tuiá. Simbora! Leozinho no Mutimi! Amor, eu sei que eu falhei bem. É pra abençoar 2020, viu? Amor, eu sei que te magoei. Léo, cadê tua cartela? Cadê tua cartela, hein? Mas vamos tentar conversar, tentar conversar, tentar nos reconciliar. Eu te amo tanto, me custa tanto viver sem ti, sem ti, sem ti. Se tu ainda me amas, amas, amas. Se tu ainda me amas, canta pra mim, canta. Eu só te peço. Canta pra ela. Só mais, só mais, só mais uma chance, só mais uma chance. Eu só te peço, só mais, só mais, só mais uma chance, só mais uma chance. O som que é uma loucura tá em Maracanã. E a primeira de 2020. Bingão dos veteranos, já tem o primeiro prêmio! A casa turbina! Explode o bagulho! Vanguard! Maestro DJ Valdo Alves! Galera do Itamaraty, cadê, cadê, cadê? Ai, ai, fica de quatro, ai, ai, fica de quatro, ai, ai, fica de quatro, fica de quatro, ai, ai, fica de quatro. Homem de Mosqueiro, seguidor do Vanguard, tá aqui, meu irmão! Pra começar! São os quatro caras que a bandida se amarra, são os quatro caras que a bandida se amarra, jogador e empresário, artista. E o Fábio Edson. E o Fábio Edson. Treme tudo, Vanguard de Curuçá. Evolui, evolui. Ritmo agressivo, 150 fluiu. Devando levar os que... Já indo na baixada do Guatemala. Juntinho. Vai, beleza, não vai, vira o Kevin, o Cade. Doutor Bozão que te faz mexer. Seja no Linza, no PPG. Pode começar a descer. Vai, beleza, não vai, vira o Kevin, o Cade. Doutor Bozão que te faz mexer. Seja no Linza, no PPG. Pode começar a descer. A lei de dose, não vem jogando. Então fecha aqui pra ti. Faça em mim sensualizando. Já, já, tem o primeiro prêmio. A lei de dose, não vem jogando. Então fecha aqui pra ti. Faça em mim sensualizando. Eu dou aquela saladinha. De semana é de ler. E o povo vem chegando, cumpra tua cartela. Olha a família, amigo, saudade. Ai, droga. Sempre no bico da Glock. Rebola e tira o shot. E vem, vamos fugir. Vem fazer um bem. Rebola, não rebola. Mas eu sei que tu se exibe. Deixa aqui na trilha, Gabi. O Gabriel. Pega a fuga. De quatro, botando. Dali, Curuçá. Academia, o pau, Egi. Botando, sempre no bico da Glock. Vai, Messi, arenda aqui. E vem, vamos fugir. Fala, Baqui. Vem, rebola, não rebola. Mas eu sei que tu se exibe. Deixa o rumo mexer. Vai. O Gabriel arrancou meu cabaço e me botou de bota, bota, bota na pressão. Bota na pressão. Amiga de nojenta, logo você que chupa onde ela senta. Chama sua amiga de nojenta, logo você que chupa onde ela senta. Toma, toma, toma, toma, toma. Oh, sunshine, away long, long, long. Cadê a galera do Remo? Só quem é do Leão. Bate, bate na palma. Bate na palma. Bora começar. Um esquenta pra família. Alô, família Maremoto. Tá todo mundo junto hoje com a gente aqui, meu irmão. No baile da Penha, o que vai rolar? Tipo, paria pra essas meninas dançar. Os amigos já tão frenados. Mas um moça que eu já tô com meu copo na cantina. Hoje eu vou para na viola, fica de marola. Sinta pro Valdinho do Jutinho. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Hoje eu vou para na viola, fica de marola. Senta pro Jutinho, pro Jutinho. Pra mim, amigo, saudade, subir fronteira aqui. Direto da cidade nova pra Maracanã. Alô, vim com você, toma a comitiva, meu irmão. Cara de braba que mina maluca. Já bateu na minha cara por causa das vagabundas. Ela é folgada e as... Só quem tá solteiro vai cantar bem alto aí. Alô, família 3D. Todo mundo com a gente hoje aqui também. Lava Jato com as irmãs. Lá nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Bonezinho pra trás. Embraça! Toda, toda piranhona de segunda a segunda. Toda piranhona. Prime tudo, Vanguard. Toma, toma, tapada, toma, toma, tapada, toma. Ai, caralho, porra! DJ Lohan que tá tocando. Ela só tem quem é do corre. Só senta pra quem tá de goque. Ela quer correr. Leozinho multimídia, ele veio lá de Mosqueiro, toda a galera. Como Maria, bandida, ela senta, ela fica na ponta do. Amigos do Lava Jato Guatemala. Fica na ponta do meu. Bora, Marquina! Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Bate a onda, sou da velha dessa novinha. E a família Brisa tá comigo também, tem que ser piranha. Tomando todas, piranha. Amigos do quilômetro 39. É tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, piranha. Tudo, piranha. Toma na pressão. Tudo, piranha. Toma com esse barulho. Bota pra torar, ou bota pra torar, ou bota pra torar. Que o Valdo vai tocar. Bota pra torar, ou bota pra torar, ou bota pra torar. Explode! Mais pólvora. Pressão pra aquecer geral. When it comes to it, I was every weekend. Olha o Marquinhos da trilha que gosta, meu irmão. Vai tocar no Siena. Vai tocar no Siena, meu irmão. When it comes to it, I was every weekend. Essa família do Lava Jato já falaram que só vão depois que desmontar o Vanguard. Meu irmão, simbora! Tem alguém do Flamengo aí, tem? Quem é do Corinthians, dá um gritão pra mim que eu quero ouvir! Quem começou o ano de 2020 solteiro aí, hein? Joga! Joga o Brasília pra cima! Pá, pá. Loucura, loucura, loucura, loucura! Qual papirão? É, nós é bandido e nós não namora. Nós é bandido e nós não namora. Nós é bandido e nós não... Frenético Piranzinho, meu irmão! Nós é bandido e nós não namora. Toma, toma, toma! Vai comodar, vai comodar, vai comodar, vai comodar, vai comodar, vai comodar. E falando em Maracanã, sábado e domingo agora, gente, o Vanguard Angu do Al pela primeira vez. Te puxa pra ilha que o Vanguard vai tremer tudo, bola. Amigos do Fluminense, da Vila da Passagem comigo também. Acelera! Quem veio de moto, acelera tudo pra mim! Aquece tudo, vai! Explode o bagulho! Eu tô gostando de uma prostituta. Vai cantar, namora não dá, namorada não, namora não dá, canta pra mim, vai. Meu coração quer ela, mas meu o Diogo Baremoto, namora não dá, para Dioguinho, namorada não, namora não dá, namorada não, meu coração quer ela, mas meu pau quer ela. Joga o Brasil pra cima, faz o Brasil, faz o Brasil, joga, joga, joga, joga tudo. Põe a mãozinha pra cima e grita, hey. Pressão pra todo lado! Doente de amor. Não, peraí, peraí, pelo amor de Deus, já começar 2020 assim não dá. Gente, quem já levou um chifre aí, dá um gritão. Quem já colocou um chifre, dá um grito também. Aponta pro teu amigo que levou um chifre e canta pra ele assim. Só sofre de amor que não conhece o rock doido. Só sofre de amor que não conhece o rock doido. Lava Jato, Guardemão! Conhece o rock doido. Só sofre de amor que não conhece. É o DJ Gug e o Pierre e os caras tá pra negócio. É o Gug e o Pierre e os caras. Se liga, gatinho, no movimento. Porque hoje vai ter show do Vanguard. Tem uma tonelada de fogos aqui. E já já tem o primeiro prêmio domingo. A gente só vai aquecer um pouquinho. Vai. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. DJ Kuga é o piloto e o Pia é o copiloto. O Irãozinho e o Buio. com o piloto. Tu vai dar pra um? É. Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Raul da produção da Muraria, o Raul. Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai dar? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? E a família Bigo Saudade? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Aquece, Leozinho! Hoje eu vou pro rolê. Ei, ei. O Leozinho de Mosqueiro. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar louco. Ele deu papo, mas hoje é pra embrasar. Minha casa não, hoje eu vou beber. Hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa não. Pra minha casa não, pra minha casa não. Eu! Hoje eu vou virar. Se der Lohan que tá tocando. Alô, o Fábio Assunção. Hoje eu vou virar o Fábio Assunção. O meu parceiro jogo, aqui com a família, do Lava Jato do Guadalhães. Fábio Assunção.